volta agora na proa 065. 065, vai no horizonte 084. Informa o tráfego nossa posição de 11 horas, 12 milhas, rumo oeste, é um Alfa Tango 72. Passando nível 135 e subida ao 200. Afirmativo. Controle Trip 5464, poderia coordenar aí quando possível a nossa proa para Maceió? Mantenha a saída guarda 5464. Mantendo aguardando Maceió, 5464. Controle Salvador, boa tarde, vão 776, passa 17052. 776, boa tarde, autorizado chegada Mari, desça para o nível 0. 060, altímetro no 0 no 2. 060, altímetro no 0 no 2, boa, 776 na Mari. Papatango Fox, Papa Golf, submantém o nível 150, correção, 140, e chame Voe e Léo já presente, Fox, Papa Golf, ainda na escuta do controle. No 940, POB de 191 no 350, alterna Galeão. 940, 30 táxi, via Índia e Alfa, no bando do esperador no 0, chame Torre, 118 decimal 95, QNH 10 no 2, boa viagem. 1895, pode esperar, gol 1940. Legado, então, boa tarde e bom trabalho. Igualmente. Mantenha a chegada no 776, tráfego nessa posição de 11 horas, 12 milhas, rumo oeste, é um Alfa Tango 72, passando nível no 50. 184, pode voar Itape? Correção, 1884 da Gol, autorizado. Reassuma a navegação, voe Duna, da presente, Gol 1884. Direto Duna, Gol 1884. Aqui. 940, ponte 0 da 10. 1940, boa tarde, a linha decola, pistão no 0, 180 graus, 099. Sino ativa, linha decola no 0, gol no 940. Gol 1884, prosseguindo na descida para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, estabilizado, livre LS, reporta estabilizado, gol 1884. 776, desça para o nível 050, na chegada. 050, na chegada, gol 1884. Tipo 5299, centro Recife no 260, no 353 a secundária. Trip 5219, na escuta do controle. 1260, 1335, confirmando. Sim. Salve Salvador, boa noite, P3197, informação Zulu. 1197, Galeão, 360 autorizado, prepare da Eulia da Brisa, agora distante da cópia. Guardando, TAN 3197. Para o táxi, Zona 273, 61 a bordo, autonomia de 325 em Campinas. Seria como uma alternativa? Campinas, Serra Bravo, Vila Papá. 1273, autorizado o táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperador no 0, chame Torre, 1-1-8-7-1-9-5, que é legal no 0 no 2, boa viagem. 1012, muito obrigado, um ótimo trabalho, boa semana.